Gente, boa noite. Nós estamos no meio de uma série de estudos que começamos há algum tempo atrás, e o tema da nossa série é Assumindo Responsabilidade pela Minha Vida. Vamos repetir juntos? Assumindo Responsabilidade pela Minha Vida. Só que, depois que a gente fala do tema, a gente fala assim: fala sério. Mas tem que ser com atitude, tá? Vamos lembrar o tempo de adolescência, você tinha aquela atitude assim, ah, fala sério, né? Você está brincando. Mas vamos lá. Assumindo responsabilidade pela minha vida. Fala sério. O ponto é o seguinte, responsabilidade, ou melhor, irresponsabilidade, é por isso que a gente diz fala sério, é algo difícil de se ver no espelho. Nós vemos com facilidade a irresponsabilidade na vida dos outros, não na nossa. Por isso que é fala sério. Nós aprendemos através do nosso estudo aqui que a irresponsabilidade não é algo neutro. Não é, isso é meu problema e você não tem nada com isso. O que é meu problema agora vai ser seu amanhã. Irresponsabilidade é algo que passa para os outros, que afeta a comunidade. Aliás, nós vimos isso domingo passado, que por causa da irresponsabilidade um homem, uma nação inteira sofreu. Esse é o aspecto da irresponsabilidade, não é algo neutro, afeta a comunidade. Irresponsabilidade, vimos também que é algo contagioso, porque o que é recompensado é repetido. Então, é tão fácil para nós vermos a irresponsabilidade na vida dos outros, mas hoje eu gostaria de desafiar vocês numa direção diferente. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema abraçando minha responsabilidade. Vocês vão entender. Por que que essa palavra está escrita dessa maneira? Vou começar lembrando uma frase que toda criança, em qualquer país do mundo, em qualquer época, já disse. Todos nós, aqui sem distinção, já falamos isso de alguma maneira. Alguém já falou com a gente e a gente disse assim: isso não é justo. Como minhas crianças dizem em inglês, life, oh, it's not fair. Ao que a gente responde, a vida não é justa. A gente responde para as crianças, life's not fair. Nossos pais e avós sempre falaram isso para a gente, que a vida não é justa. Life's not fair. A verdade é que todos nós sabemos que a vida não é justa. Na verdade, o que nós queremos dizer é que a vida não é imparcial, a vida não é igualitária. Ou seja, há diferenças. E o que acontece é o seguinte: eu só percebo que a vida é injusta quando o meu pedaço da pizza é menor. Já percebeu isso? É só quando o meu pedaço é menor. Quando o meu pedaço é maior, I could care less about it. Na verdade, ninguém vai falar assim: ah, que injustiça, peguei o pedaço maior. Por exemplo, há uma oportunidade de trabalho e existem três pessoas disputando com você aquele trabalho. Alguém deixou a chefia, algum de vocês vai assumir a chefia. E aí, então, você e mais três, você consegue. Você chega em casa, reúne a família, a esposa, os filhos ou os colegas e fala assim: ó, Deus, o quê? Me abençoou. Mas em algum lugar da cidade, três famílias vão estar reunidas em volta da mesma e vão dizer assim: ó, life's not fair, né? Que injustiça. Ninguém vai falar assim: puxa vida, não está certo isso. Eu consegui assumir agora a chefia na minha companhia, lá no meu trabalho. Não está certo, isso não é justo. Que nada, você vai dizer: que bênção maravilhosa, Deus é muito bom. Então, eu só vejo que a vida não é justa quando eu vejo que o meu tamanho da pizza é pequena. Então, quando as coisas não estão do meu lado, quando eu não sou favorecido, aí eu vejo que a vida é injusta. Como eu disse, a questão é que não é questão de injustiça, a questão é uma questão de igualdade, de nivelamento, é uma questão de equilíbrio. A vida é desequilibrada. A vida é completamente desequilibrada. Então, isso é tão importante porque quando eu percebo que estou sofrendo injustiça, eu torno isso numa desculpa para agir responsavelmente. Vou te dar um exemplo. Ah, eu não tive as mesmas oportunidades que você teve. Ah, eu não casei com a Beauty Queen, né, com a princesa. Você casou, você deu sorte. Você, teu pai é rico. Você nasceu em berço de ouro. Você estudou nas melhores escolas. Você conseguiu, você tem padrinho, porque quem tem padrinho não morre pagão. Você é uma pessoa pintosa, bonita, você aparece na frente da câmera. Eu odeio você porque você acorda de manhã e não precisa nem pentear o cabelo. Agora eu tenho que ficar meia hora na frente do espelho penteando o meu cabelo. E aí então nós encontramos esse tipo de justificativa para agir irresponsavelmente. E aí então pensamos, por que tentar? Por que fazer as coisas certas? Por que assumir a minha irresponsabilidade? Life is not fair, a vida não é justa. Eu quero dizer para você que se você pensa dessa maneira, não faça isso. Porque esse tipo de raciocínio cria um buraco na sua alma. A sua irresponsabilidade, de alguma maneira, alguém vai assumir. Alguns de nós vamos assumir a sua responsabilidade, vamos superar isso, mas o buraco na sua alma vai continuar. Você está fazendo mais mal para você, porque nós vimos que quando Deus criou o homem, Deus não deu lei, só havia uma lei. Agora, a primeira coisa que Deus entregou ao ser humano foi responsabilidade. Deus disse, olha, se multipliquem e dominem a terra, cuidem da terra, foi responsabilidade. Você só é feliz na sua vida quando você cumpre o seu papel. É por isso que a gente viu que quando alguém é mãe e a pessoa cumpre o seu papel de mãe, fica feliz. Quando um homem que é o provedor da casa não pode cumprir o seu papel de provedor da casa, ele entra em crise, ele tem um peso enorme sobre os ombros, porque vem de Deus isso. Nós ficamos felizes, nós somos mais felizes quando somos responsáveis. E quando nós somos irresponsáveis, nós criamos conflito, não apenas na comunidade, nas pessoas que nos rodeiam, mas conosco mesmos. Nós temos dificuldade de nos explicar por que que nós agimos irresponsavelmente. Quando nós agimos irresponsavelmente, é como se entrássemos num parafuso. E esse parafuso tende a ir para baixo. A nossa vida vai entrar numa situação. Benjamin Franklin, ele disse o seguinte: aquela pessoa que é boa em ficar apresentando desculpas para tudo, geralmente não é boa em nada. Se você é boa, uma pessoa boa em dar desculpas, então ele disse, você acaba não sendo boa em coisa nenhuma. Porque a única coisa que você sabe fazer bem é dar desculpas. E a gente diz, não é justo. Bom, o que acontece é que o problema não é só quando a minha fatia da pizza é menor. Quando a minha fatia da pizza é maior, eu também tenho a tendência de agir irresponsavelmente. Vou dar um exemplo. Se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho extra, O que acontece? Geralmente acontece, eu acabo desperdiçando dinheiro, não é assim? Isso é responsabilidade? É. Quando eu tenho muito tempo, eu acabo desperdiçando o meu tempo. Então, pessoas usam o fato de serem bem-sucedidas, da vida ser mais fácil para elas, de terem oportunidade para agirem irresponsavelmente também quando elas têm um pedaço da pizza maior. Se você está financeiramente bem, se você está bem casado, se você tem um trabalho maravilhoso, você tem que tomar cuidado, porque você vai ser tentado a agir com irresponsabilidade. Você tem sido responsável com as oportunidades que a vida oferece a você? A questão, gente, não é se a vida é justa ou equilibrada ou igualitária. A questão é o que que você faz com a sua fatia da pizza. Essa que é a questão. Quanto mais você focaliza, se concentra nas injustiças, nas desigualdades, você vai ter a tendência a justificar a irresponsabilidade, dizendo assim, eu não vou nem tentar, não vale a pena. Olha lá, olha, está vendo? Eu sou um desfavorecido, eu sou um miserável. Na vida, tudo dá errado comigo. E você começa a agir de maneira irresponsável. Sabe, Jesus ensinou sobre isso 2000 anos atrás. Quando Jesus ia explicar sobre o reino, ele contava história. E as histórias que ele contava se chamam parábolas. Parábolas eram histórias que não tinham probabilidade de acontecer na realidade. Eram histórias... Vou dar um exemplo. A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma história improvável. Sabe por quê? Porque na cultura judaica do tempo de Jesus, seria pena capital. O filho que chegasse para o pai e falasse assim, ó, me dá a minha parte da herança porque eu te odeio, eu quero a minha parte agora, ó, morria. O pai mandava matar. Então, as histórias que Jesus contava tinham um aspecto de exagero, porque ele queria mostrar um ponto, ele queria enfatizar um ponto. E Jesus contava várias histórias para tentar explicar, exemplificar o que era o reino de Deus de uma maneira visível, de uma maneira palpável, de uma maneira que pudéssemos entender. E ele conta em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, você tem uma Bíblia aí perto de você, você pode abrir, ele conta a história dos talentos. Aí você fala, já sei o que é. Talento é o seguinte, eu sei cantar e eu sei dançar. Ok? Não é esse tipo de talento que eu estou falando. Talento, na linguagem da Bíblia, era uma quantia de dinheiro. Talento também, se você olhar no rodapé da sua Bíblia, aí você vai ver que equivalia a um peso em ouro. Um talento, equivalia aproximadamente a 20 anos de trabalho de um trabalhador braçal. Vamos supor que alguém ganhasse 15 mil dólares por ano. Eu sei que aqui ninguém faz isso, ninguém aqui ganha 15 mil dólares por ano. Mas vamos supor que alguém ganhasse, trabalhasse de 6 da manhã às 6 da noite para ganhar 15 mil dólares por ano. Um talento seria, então, 20 anos de trabalho, o equivalente ao quê? 300 mil dólares. Estão me acompanhando? Vamos pensar assim. Um talento, então, equivale a 300 mil dólares. E as parábolas que Jesus contava, eu quero dizer isso também, elas só tinham um ponto, elas só tinham uma aplicação. O pregador gosta de parábola. Sabe por quê? Porque parábola, você pode tentar usar parábola para justificar o que você quiser. Mas quando Jesus contou as parábolas, ele só tinha um alvo em mente. E eram histórias que todo mundo gostava de ouvir, porque eram histórias absurdas, mas que tinham uma conclusão impressionante. Ok, no capítulo 25 de Mateus, versículo 14, nós lemos o seguinte. Se vocês estiverem me acompanhando, diz assim. E também significa que ele está contando uma série de histórias sobre o reino dos céus, né? Será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos. Bom, servo aqui é um escravo, mas não é escravo como os negros africanos que eram escravizados. Eram escravos, mas eram como se fossem os trabalhadores da casa. Na época em que Jesus contou isso, a escravidão era um pouco diferente. Pessoas se faziam escravos por vontade própria. Podiam fazer isso. Podiam, por exemplo, ao não pagar uma dívida, falar, eu vou me tornar teu escravo. Pessoas se casavam com escravos, pessoas compravam sua liberdade. Então, esse senhor, ele saiu de viagem e chamou os seus servos e confiou os seus bens. A palavra confiar aqui significa assim, ele entregou os seus bens para eles, dizendo assim, eu espero que você cuide deles da mesma maneira que eu cuidaria se eu estivesse presente. E aqui diz o seguinte, a um... deu 5 talentos. Ok, se um talento era 300 mil dólares, ok, equivalente a 300 mil dólares, 5 talentos seria quanto? 1,5 milhão. Concorda comigo? Isso, obrigado. A outro, 2. Ah, Senhor. Senhor Jesus, olha, está uma injustiça aí. Aí Jesus falou assim, peraí. Isso aqui não aconteceu, gente, eu só estou inventando essa história. Ok? Fica frio. Calma. Mas o Senhor deu 5 para um, deu 2, por que não deu a mesma quantidade para os 3? Aí Jesus diria assim, peraí, mas não é justo que o dono do dinheiro dá quanto ele quiser para quem ele quiser? É justo. Mas é injusto que ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Então diz aqui, a um deu 5 talentos, a outro 12, a outro 1. A cada um de acordo com a sua o quê? Habilidade. Essa aqui é a chave para você entender essa parábola. Deus nunca vai te entregar nada para você fazer que seja além das suas habilidades. Agora, quer receber mais de Deus? Aprimora as suas habilidades. Às vezes eu brinco, eu falo assim, olha, eu quero aprender a administrar bem dinheiro. Por quê? Como pai, eu não sou maluco de dar $500 para minha filha Júlia, porque ela não tem ideia do que ela vai fazer com $500. Ela vai no Joann Fabrics e vai comprar tudo para fazer desenho, para fazer, sabe? Ela não vai saber usar o dinheiro. Mas quando ela crescer, ela vai ter mais do que $500, porque ela vai ter a habilidade, capacidade de administrar. Então, esse senhor deu aos seus empregados de acordo com as suas habilidades. Em seguida, partiu de viagem. Verso 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, ou seja, ele não perdeu tempo, e aplicou-os, e ganhou mais 5. Alguém diz assim, ah, mas foi muito rápido. Não, não, isso aqui é uma história, tá? Isso é uma história. Por favor, entenda que é uma história que não tinha possibilidade de acontecer, mas é uma história exagerada, mas que tinha um ponto. E ele disse assim, também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Nesse momento, a audiência de Jesus falou assim, mas que cara idiota. Quem é que esconderia debaixo da terra 300 mil talentos? Ou melhor, 300 mil dólares. Existem lugares melhores para você colocar o dinheiro do que você esconder na terra, do que você cavar um buraco no chão e esconder. Aí então, versículo 19 diz assim, depois de muito tempo. Ok, na linguagem original, o muito tempo aí seria quando, se a gente vê o filme assim, a long, long, long time ago, from far, far, far away. Ok, é mais ou menos parecido com isso. Era tanto tempo que os caras pensaram assim, ele não vai voltar nunca mais. Mas o Senhor voltou. Então, depois de um longo tempo, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas. Acertar contas aqui significa assim, o que que você fez com o meu dinheiro? Me explica agora. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Ele aplicou bem, ele usou bem as suas habilidades e multiplicou o dinheiro do seu Senhor. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Jesus, peraí, Jesus. 1.500.000 dólares, o senhor fala que é pouco? Isso não é justo. Não, mas essa é só uma história, Jesus está falando. Isso não aconteceu, eu só estou contando essa história para você me acompanhar. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Versículo 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Ah, Jesus, não, peraí. Ele recebeu 2, o Senhor está dizendo que é pouco? Ele 600 mil dólares. Mas ele aplicou, de acordo com as suas habilidades, ele ganhou mais 2. E ele ouviu do seu Senhor dizer o seguinte, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Bom, se essa história aqui, Jesus contando, tivesse um soundtrack, uma música, agora a música mudaria. Agora seria aquela música do Shark, né? Do Shark, do Tubarão. Ok, a música do Tubarão. Ou talvez uma música assim, bem creepy, né? Porque olha só o que, que diz aqui. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento. Agora presta atenção num detalhe. E disse, eu sabia que o Senhor é homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o teu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. Entra o sujeito na sala com a mão cheia de terra, com as unhas todas sujas de terra, de lama, Por quê? Porque ele, quando soube que o seu senhor estava voltando, ele ficou desesperado. Ele correu lá na terra para desenterrar os talentos. E ele entra na sala e fala assim: olha, eu sabia que o senhor é um homem violento, que o senhor é um homem osso duro de roer, o senhor é um homem de negócios, muito sério nas coisas que o senhor faz. E eu tive medo. O que esse cara está falando aqui era como se fosse uma reclamação normal do primeiro século. Era como se diz whining. Era como se fosse assim, ele acabou botando a culpa no senhor dele, dizendo assim: sabe por que eu fiz isso? Porque o senhor é um homem que planta, um homem que colhe onde não plantou. O senhor é um homem que é bem sucedido, por isso eu agi assim. É como se estivesse botando a culpa no seu senhor. E veja o que o senhor disse para ele. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Mal, a palavra mal significa inútil. Negligente significa preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de voltas com juros. Ou seja, se você realmente soubesse quem eu sou, você teria usado, aplicado esse dinheiro para que eu recebesse agora, quando voltasse, com juros. Mas, ao invés disso, você está colocando a culpa em mim, seu preguiçoso. Bom, aqui agora está um verso que deixa a gente bem em crise. O Senhor diz: tirem o talento dele e entreguem a quem? A quem tem 10. Por que não a quem tem 4? Life's unfair, está vendo aqui? Não é justo. O pobrezinho tinha só 2, ele trabalhou, ganhou mais 2. Ele podia pelo menos ter metade do outro, concorda comigo? Ter 5. Ia ficar mais ou menos na boa, né? Mas ele disse: não, entrega o que tem 10. Entrega o que tem 10. E Jesus então conclui aqui a história dizendo o seguinte: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa aqui é uma passagem que pregadores gostam, porque quando fala de choro e ranger de dentes, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Inferno. Não é verdade? Choro e ranger de dentes. Só que não é isso que Jesus queria dizer. Os 3 servos eram como se fosse do círculo íntimo. Eles eram pessoas de dentro da relação do Senhor. Agora o Senhor diz assim: pega esse servo inútil, preguiçoso, e põe fora da relação. Fora da relação com o seu Senhor é um lugar de choro e ranger de dentes. O ranger de dentes é o seguinte: é quando você vai fazer uma jogada e você erra, você vai fazer... Isso é o ranger de dentes aqui nessa história. É um sinal de frustração. Não é questão que é o fogo do inferno, que a pessoa que não multiplicar os talentos do seu Senhor vai para o fogo do inferno e vai sofrer no inferno. Não, não é isso. Mas é um lugar de frustração, é um lugar de separação, de perda do privilégio. Porque era parte do círculo íntimo. E agora, então, se perdeu o privilégio dessa relação com o Senhor. Essa história toda, minha gente, tem um ponto muito importante. O ponto é o seguinte: todo mundo recebe uma quantidade diferente de oportunidades. E todos somos responsáveis com o que fazemos com essas oportunidades. Todos têm o privilégio e responsabilidade de prestar contas ao seu Senhor, ao nosso Senhor, quando Ele nos pedir conta. Até mesmo as oportunidades que nós recebemos não nos pertencem, são nos dadas. O problema é que quando eu começo a comparar a minha vida com a dos outros, eu acho que o fulano de tal teve melhores oportunidades do que eu. E isso me dá uma justificativa para agir irresponsavelmente, para não dar o meu melhor. Ah, também, né? Olha lá. Ele recebeu mais do que eu, ele foi o favorecido, eu fui o desfavorecido, e eu então encontro justificativa. A nossa responsabilidade é descobrir a maneira como nós vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Vamos pensar o seguinte, alguns de nós, não sei se aqui tem alguém assim, recebe de Deus 5 bolsas de oportunidade. Ao invés de 5 talentos, pensa assim, 5 bolsas de oportunidade. Outros recebem 2. Outros recebem 1 bolsa. Por exemplo, as pessoas que recebem 5 bolsas são aquelas pessoas que nós odiamos. Por quê? Como eu disse, elas não têm espinhas no rosto, elas não precisam botar aparelho nos dentes, elas nasceram em berço de ouro, elas são pessoas que quando tudo que põe a mão dá certo. Na hora de escolher um namorado, né, o príncipe encantado vem na direção delas, sabe? Elas são pessoas que são extremamente favorecidas, nasceram de quina para a lua, podemos assim dizer, ok? Mas talvez nós sejamos pessoas que receberam 2 bolsas de oportunidade. Talvez a gente veio de família que os pais se separaram. A gente veio de família que não teve condições de pagar instrução adequada. Talvez fomos para uma escola pública, não tivemos condições de estudar numa boa faculdade. Mas mesmo assim, nós tivemos 2 oportunidades. E às vezes nós temos a tendência de comparar. A nossa responsabilidade é olhar para a nossa bolsa de oportunidades e decidir o que fazer. Alguns só tem uma bolsa. Eles só receberam uma bolsa. E quando você só tem uma bolsa e você olha para os outros que têm mais, você sente vontade de agir irresponsavelmente. E diz: isso não é justo. Deus não é justo comigo. Eu oro, oro, oro. Tem alguma coisa errada? Estou em pecado? Por que que Deus não me abençoa como abençoa fulano de tal? Eu não tenho acesso às mesmas oportunidades. Você tem de usar o que Deus tem dado a você. Algumas histórias. Vocês conhecem um Xande. Xande foi um camarada que teve a oportunidade de trabalhar na televisão no Brasil. Trabalhou com a Xuxa. E aí, então, quando ele deixou a vida de televisão, ele ainda tinha prestígio. É um camarada pintoso, ele trabalhou com os Paquitos, né? E ele tinha uma carreira profissional artística que ele poderia seguir na vida dele. Ao invés de fazer isso, ele entendeu que Deus estava chamando ele para ir para um país na África chamado Níger. Eu sei que você já deve ter ouvido da Nigéria, coisa tal. Não, a Nigéria é um país que tem petróleo, ainda a gente recebe muitas cartas e e-mails da Nigéria. Não sei se vocês recebem, mas eu recebo um monte de e-mails da Nigéria. Mas o Níger é um país muçulmano desse tamaninho na África, que é um dos países mais pobres do mundo. É um país onde nenhum missionário quer ir, é um país onde pessoas não querem ir porque é no meio do deserto, lá não se planta nada, não dá nada. É um país de miséria. O Xande olhou para a bolsa dele e falou assim: eu tenho uma responsabilidade de usar o que Deus me deu para abençoar alguém. E foi dedicar a vida dele na África. Vou dar um outro exemplo, que a gente conhece mais perto ainda, a Amy. Quem aqui já foi na casa da Amy, fica pensando, o que que estava na cabeça dessa menina? Sair desse lugar onde ela podia tomar café dentro da jacuzzi, todo dia olhando para o mar, onde ela podia pegar a prancha dela, colocar numa bicicleta e descer a Chautauqua, ir ali para a Malibu e surfar todos os dias da vida dela. O que que a Amy resolveu ir para a África, para Moçambique? E não apenas ir para Moçambique, mas ao invés de morar em Maputo, onde pelo menos tem luz elétrica e internet, ela vai morar num vilarejo lá no norte do país, onde quando ela sai de casa, roubam a casa dela. E ela sai de novo e roubam outra vez. O que que vai na cabeça de uma pessoa assim? Ela olha para as bolsas dela e fala: Deus me deu 5 bolsas, o que que eu vou fazer com essas bolsas? Eu hoje ouvi uma história de um homem que tinha uma firma lá no World Trade Center. No dia do atentado, ele levou a filha. Tiago, você falou que ia te apagar o negócio aqui para mim, né? Não, tá certo. Não, eu botei, mas eu só coloquei no vibrador. Mas, lá no World Trade Center, tinha um homem que tinha uma empresa. E no dia do atentado, ao invés de ir para o trabalho, ele levou o filho, na escola. E ele se atrasou. Nesse dia, ele perdeu todos os empregados, aproximadamente 150 empregados morreram, todos eles. 600 e poucos empregados morreram. E ele se viu diante de uma situação assim: será que eu recomeço a minha empresa? O que eu vou fazer da vida? De repente, de uma hora para outra, perdeu tudo. Naquele dia ele tomou uma decisão. Ele iria usar a vida dele para levantar recursos, para pagar instrução para todos os filhos dos funcionários dele, até que eles terminassem o college. Essa se tornou a missão dele. Procura a história desse homem na internet, porque é maravilhosa. A história é maravilhosa. Sabe o que aconteceu? Ele não apenas conseguiu reabrir a empresa dele, a empresa dele triplicou de tamanho. Ele fala que a maior honra da vida dele são os filhos dos funcionários que morreram trabalhando para ele, decidirem trabalhar na empresa dele. Um homem que olha para as bolsas e diz: eu ganhei 5 bolsas, o que eu vou fazer com a minha vida? Gente, o que que vocês estão fazendo? Estamos olhando para a nossa bolsa e falando assim: Deus só me deu uma bolsa. E ficamos com raiva de Deus, dizendo: Senhor, por que que o Senhor não me deu 5? Eu vejo todo mundo indo para frente, todo mundo tirando férias, todo mundo viajando, todo mundo dirigindo carro novo, sabe? A minha vida parece que só anda para trás. O que que você vai fazer com a sua responsabilidade que Deus te deu? Vai ficar justificando para agir responsavelmente, para não usar o potencial que Deus te deu? Ou você vai tomar uma decisão na vida e vai dizer: eu vou fazer algo para fazer diferença, para fazer marca, deixar marca na vida de alguém? Gente, ninguém levanta uma estátua, ninguém levanta um monumento a uma pessoa egoísta. Todas as pessoas que têm uma estátua foi porque fizeram algo relevante para a comunidade, algo relevante para alguém. Elas abraçaram uma causa maior do que elas. Elas morreram, mas a causa continua. A minha pergunta para você é o seguinte: para que ou para quem você está vivendo? Se você viver só para você, o dia que você morrer, você vai cair no esquecimento, ninguém mais vai lembrar de você. Mas se você vive para algo maior que a sua vida, e você agradece a Deus, talvez pela única bolsa que Ele te deu, mas você usa de acordo com as suas habilidades, você vai ser lembrado, você vai ser lembrada. A minha pergunta é: estou assumindo responsabilidade pela minha vida? Pense nessa pergunta. Vamos orar. Senhor, nesta hora, nós queremos te agradecer pela compreensão do fato que o Senhor nos dá oportunidades peculiares, oportunidades que a maior parte das pessoas muitas vezes não tem. Dá-nos sabedoria, Senhor, para usar essas oportunidades para o bem comum. Ajuda-nos, Senhor, a colocar o coletivo acima do individual. Ajuda-nos, Senhor, a pensar em como nós podemos ser bênção para as pessoas, não apenas receptores de bênção, mas ser canais de bênção para as pessoas, a fim de que elas possam ser alcançadas e abençoadas por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas que assumem sua responsabilidade e que vivem para uma causa maior, a fim de que o Teu propósito na nossa vida se cumpra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.